Velha tapera caída, rancho de beira de estrada, por fora toda ruída, por dentro não tem mais nada. Lá morava Sinha Maria, a prenda mais bonita da freguesia. Depois que ela foi embora, lá tudo entristeceu. O que era novo ficou velho, e o que era velho apodreceu. Tapera caída.